Anjos tiveram filhos com humanos. A existência deles foi tão corrupta que Deus decidiu afogar o mundo. E tudo começa em um único versículo. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Se você lê a Bíblia de capa a capa, esse é o momento em que a história da humanidade para de fazer sentido. É um versículo curto, quase um sussurro, mas que abre um abismo de perguntas que ecoam por milênios. Ele diz: "Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama." Gigantes. A palavra hebraica original é Nefilim. E eles não eram apenas altos. Eles eram o resultado de uma união proibida, uma mistura de duas realidades que nunca deveriam ter se encontrado: os filhos de Deus e as filhas dos homens. Pense nisso. A Bíblia, o livro que fundamenta a fé de bilhões de pessoas, fala de uma raça híbrida, seres que não eram totalmente humanos, seres cuja existência parece ter sido uma afronta tão grande à ordem da criação que a consequência imediata, nos versículos seguintes, é a decisão divina de apagar o mundo com um dilúvio. A narrativa bíblica é clara. Primeiro, a união e o nascimento dos Nefilins. Logo depois, Gênesis 6, 5, diz: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente." E então, o juízo, a construção da arca, o fim do primeiro mundo. A conexão é inegável e aterrorizante. O que havia de tão terrível nesses seres? Quem eram os filhos de Deus? Anjos caídos? Reis tiranos que se autoproclamavam divindades? Ou algo completamente diferente? E a pergunta mais perturbadora de todas: se o dilúvio foi enviado para destruí-los, por que o próprio texto diz que eles existiram e também depois? Para entender o mistério dos Nefilins, precisamos nos situar no tempo. Estamos no livro de Gênesis, o livro dos começos. A humanidade é jovem. Adão e Eva foram expulsos do Éden. Caim matou Abel e as gerações começaram a se espalhar pela terra. É um mundo pré-diluviano, um mundo que não conhecemos mais. O capítulo 6 de Gênesis começa simples: "E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas." Gênesis 6, 1. Até aqui, tudo normal. A humanidade está cumprindo a ordem de crescer e se multiplicar. Mas o versículo seguinte muda tudo. "Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram." Aqui está o coração do enigma. A Bíblia usa duas designações bem específicas: os Benei Ha-Elohim, os filhos de Deus, e os Banot Ha-Adam, as filhas dos homens. Não diz apenas homens e mulheres. O autor faz uma distinção clara, sugerindo que esses dois grupos são fundamentalmente diferentes. O resultado dessa união são os Nefilins. O texto os descreve como Giborim, uma palavra hebraica que significa poderosos ou valentes, e também como homens de renome ou homens da antiguidade. Eles não eram pessoas comuns, eram uma classe de seres que deixaram uma marca tão profunda na memória da humanidade que sua história foi preservada. O contexto imediato é crucial. Logo após a menção aos Nefilins, a narrativa foca em Noé, e a forma como Noé é descrita é reveladora. Gênesis 6, 9 diz que Noé era varão justo e reto em suas gerações. A palavra gerações aqui pode ter um duplo sentido: não apenas moralmente reto em seu tempo, mas talvez, como alguns sugerem, genealogicamente puro. Em um mundo onde a própria natureza da humanidade estava sendo corrompida por essa união misteriosa, a pureza da linhagem de Noé poderia ser a razão pela qual ele e sua família foram escolhidos para recomeçar. O mundo estava se afogando em violência e corrupção, e no centro desse caos estavam os Nefilins, os filhos de uma união que cruzou uma fronteira sagrada. A identidade dos filhos de Deus é a chave que pode desvendar todo o mistério. Ao longo da história, três grandes interpretações surgiram, cada uma com suas forças e fraquezas. A primeira, e talvez a mais antiga, é a interpretação angelical. Ela defende que os filhos de Deus eram anjos, seres celestiais que abandonaram sua morada, tomaram forma física e se uniram a mulheres humanas. Essa visão era comum no judaísmo do Segundo Templo e entre muitos dos primeiros pais da Igreja Cristã. A principal evidência para isso está no próprio Antigo Testamento. No livro de Jó, a expressão filhos de Deus é usada duas vezes para descrever os anjos que se apresentam diante do Senhor em sua corte celestial. Se essa interpretação estiver correta, a transgressão não foi apenas moral, mas cósmica. Anjos cruzando a barreira entre o céu e a terra, resultando em uma prole híbrida e antinatural. Mas essa visão enfrenta um grande obstáculo teológico. Em Mateus 22:30, Jesus afirma que os anjos no céu nem casam e nem se dão em casamento. Como então eles poderiam ter filhos? Os defensores da visão angelical argumentam que anjos no céu não se dão em casamento, mas anjos caídos que deliberadamente violaram a ordem de Deus na terra. A segunda interpretação é a da linhagem de Sete. Proposta por teólogos como Agostinho, ela oferece uma explicação puramente humana. Nesta visão, os filhos de Deus são os descendentes da linhagem piedosa de Sete, o terceiro filho de Adão. As filhas dos homens seriam as descendentes da linhagem impia de Caim. O pecado aqui não seria uma união sobrenatural, mas a falha da linhagem sagrada em se manter separada do mundo, misturando-se com a corrupção da linhagem de Caim. Isso transformou a história em uma alegoria sobre a importância da santidade e da separação. Mas o problema com essa teoria é que ela não explica a consequência. Por que a união de duas linhagens humanas, por mais diferentes que fossem em sua fé, resultaria em gigantes e homens de renome? A explicação parece muito branda para a reação extrema de Deus, um dilúvio. Finalmente, há a terceira visão, dos reis tiranos. Alguns estudiosos sugerem que filhos de Deus era um título comum para reis e nobres no Antigo Oriente Médio, que frequentemente alegavam descendência divina para legitimar seu poder. Nesta interpretação, a passagem descreve déspotas poderosos que, através da força, criaram haréns, tomando mulheres de todas as que escolheram. Seus filhos seriam uma elite guerreira, os valentes que enchiam a terra de violência. Essa visão explica a corrupção social, mas assim como a teoria de Sete, enfraquece o elemento extraordinário que o texto parece enfatizar. Por que usar linguagem tão carregada para descrever algo tão comum na história humana? A investigação se aprofunda quando olhamos para a própria palavra, Nefilim. A raiz hebraica da palavra é Nafal, que significa cair. Portanto, Nefilim pode ser traduzido como os caídos ou os que fazem os outros cair. O nome em si carrega um peso, uma história. Ele ecoa a interpretação dos anjos caídos, sugerindo que esses seres eram o resultado de uma queda celestial. Mas a verdadeira reviravolta na história dos Nefilim não está no seu passado, mas no seu futuro. O texto de Gênesis diz que eles existiam naqueles dias e também depois. Depois de quê? Depois do dilúvio. Isso parece impossível. O dilúvio foi um evento de extinção total, exceto por Noé e sua família na arca. Como os Nefilim poderiam ter sobrevivido? A resposta, ou pelo menos um eco deles, aparece centenas de anos depois, no livro de Números. Quando Moisés envia 12 espias para a terra de Canaã, eles retornam apavorados. Em Números 13:33, eles relatam: "Também vimos ali gigantes, Nefilim, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos." O texto hebraico usa a mesma palavra, Nefilim. Isso abre uma caixa de Pandora de possibilidades. Estariam os espias apenas exagerando, usando um termo lendário para descrever homens muito altos e assustadores? É uma explicação plausível. O medo pode criar monstros. Ou será que a transgressão de Gênesis 6 aconteceu novamente, em uma escala menor após o dilúvio? Alguns textos antigos não canônicos sugerem isso. Ou talvez a explicação mais sutil. A genética dos Nefilim sobreviveu ao dilúvio. A Bíblia detalha a linhagem de Noé e seus filhos, mas não a de suas esposas. Poderia uma das noras de Noé carregar essa linhagem em seu sangue, que ressurgiu gerações depois? Essa reaparição conecta os Nefilim a outras raças de gigantes mencionadas na Bíblia, como os Anakins, os Refaíns e os Emins. De repente, o gigante Golias, derrotado por Davi, não é apenas um homem muito alto. Ele é descrito como um descendente dos Refaíns de Gate, 2 Samuel 21:19. Ele se torna um eco distante, um remanescente daquele primeiro mundo corrompido, um último vestígio dos valentes da antiguidade. A luta de Israel pela terra prometida se torna, em parte, uma luta para purgar a terra dos últimos traços dessa antiga corrupção. No final, não temos uma resposta definitiva. A identidade dos Nefilim permanece um dos maiores mistérios da Bíblia. E talvez seja essa a intenção. A história não está ali para nos dar um manual de criaturas mitológicas, está ali como um aviso. Seja qual for a interpretação que você escolha, anjos caídos, linhagens misturadas ou reis tiranos, a mensagem central é a mesma. A história dos Nefilim é uma história sobre fronteiras violadas. A fronteira entre o céu e a terra, entre o sagrado e o profano, entre a ordem divina e o caos humano. A existência deles representou uma corrupção tão fundamental, uma distorção tão profunda da criação, que a única solução foi um recomeço radical. Talvez nunca saibamos com certeza quem eram ou o que eram eles, mas a presença deles no texto bíblico nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Houve um tempo em que o mundo estava tão quebrado, tão irremediavelmente perdido, que Deus decidiu submergi-lo para salvá-lo. Os Nefilim são o símbolo dessa quebra. Eles são a cicatriz na memória da humanidade, um lembrete sombrio do mundo que existia antes da chuva. Muitas das tradições mais antigas sobre os filhos de Deus, como anjos caídos, não vêm apenas de interpretações dos textos canônicos, mas de um livro antigo e misterioso, lido por muitos dos primeiros cristãos, mas que acabou ficando de fora da maioria das Bíblias. Um livro que se aprofunda nesse mistério com detalhes impressionantes. No nosso próximo episódio, investigaremos a história e o conteúdo do livro de Enoque e perguntaremos: por que ele foi removido da Bíblia?